Thank you. Thank you. Já tentou suicidou. Kurt Cobain suicidou. Getúlio Vargas suicidou. Noite enlouqueceu. E eu não vou nada bem. Thank you. Thank you.